3, fica atento ao balizador. Alfa, Kilo, 4, 3, pode andar com a balizador, lembra? LS 1098. Sou 1098, livre LS, chame torre 118, decimal 95. 2295, 1098. 06212, após estado, desça para 2 no PES, ajuste 10 no 3, reporte localizador livre LS. Azul 2774, chame centro Recife, na frequência 1251, alterna 13325. 3512, 1332. 1300059, ajuste no 013, voo 1098. Autorizado, posto 1098. Torre, muito boa noite, Goluna 34, ponto de espera pronto, aguardando a nave nacional. Gente, Gol 1134, mantém ponto de espera, dona Zé. Afirma que vai manter. Bom, 1134, alinhar e manter o turno zero. Ali, mantendo zero, obrigado, 1134. Passa para o ESAP, 6212. 6212, desce para 2000 pés, ajuste 0 no 3, você pode tirar o sensor livre, LS, pista 10. Deixando para 2000, 1013, para o Amaral, está ligado, 6212. 098 direito no 211 no solo 02. 211 09. Rodovia chega da Mari, desça para 2 no pés, ajuste 10 no 3, reporte localizador pista 10. Via Mari 1013, reporta localizador, retrograde 10. 4 litros de decolagem da 10, vento 140 graus 0629, ajuste no 0. 1-3. Eu tenho que decolar de novo, muito obrigado. É 1-3-4, tá bom. 34, decolado 04, controle 1208. 208, obrigado, bom trabalho, mas eu tenho. Controle Salvador, boa noite, 1134, está passando 1.210 em subida Puca. Noite Gol, 1134, contato radar, cedo a Puca, subo 350. 350 Puca, Gol, 1134. Palmeiras 6212. Palmeiras 6212, livre LS, Chumetor 118, responda. 18, como desplegado, na porta da manobra. Porta da manobra, 6212, boa noite, pastor Emiliano. Puxando 6212. De repouso, pistão no zero, vento 130 graus 0, meia dúzia de nós, hoje no 0, no 3. Repouso, 62 de nós. Batista 3152, chega na Mares, desce para o 050. Oxiné 6212, Alfa, Juliette, portão 05. Alfa, Low 1134, chama centro Recife, frequência 12685. Recife 2085, obrigado, bom trabalho aí. Low 1134. Passou do ano estabilizado, Z3600. Z3600, Oliveira Leste, chame torre 118, decimal 95. 1895? 95, com voo. Boa noite. Z3152. Via Mari, desça para 2000 pés, ajuste 1013, reporte localizador. Mari, convite 3, reportará no localizador, pé 3152. 3600, solo ao Zona 7, e para a direita, taxi via Alfa, Kilo 43, posição 01, Romeu, mantenha o escuro. Ok, Alfa, Kilo para o Pátio 3, 01, Romeu, tá, 3600. Localizador Campo à Vista, até 3152. Para a torre 118, décimo 9. 1895, boa noite. Salvador, tem 3152, final da ONU Zero Visual. 3152, cheque treino e pouso na 021, 30049. Ciente, autorizado pouso na ONU Zero, tem 3152, ainda trem em cima. Sim, baixou e travou, tá 3152. Confirmando livre pouso, venta 130 com 4. Autorizado pouso, 190, tá 3152. Dano 52, solo 27, livre direito, chama solo em 1-2-1-1. Livrou direito 2-1-1, boa noite, uma boa semana. Boa noite, voo 1868, vindo da Bravo, que com autorização para Aracaju. 1868, prepara a saída da El Coral, aguarda um minuto para copiar. Tá corrigindo o Cajão Caju, ok? Boca, vamos para você. Boa 3152, Alfa, Kilo 43, 1 Lima, posição. Alfa, Kilo 43, qual a posição? 1 Lima. 1 Lima, obrigado. É o primeiro pátio aqui ou é lá no fundo? Tá sim, o pátio 3, pátio de casa, é o primeiro. É o primeiro aqui, é só aqui, obrigado. Uno 868, confia? Uno 868, confia? Paracaju autorizado 230, decolada 10, com primeira curva esquerda na saída por Cajano, Cajano, Caju. Transponder 5402, controle 120, decima 8. 0 para... Maracaju, decola da 10, curva esquerda, pouco Cajão, Maracaju. 5402, controle 208. 868, protegimento correto, a porta pronto para o pushback em cima. Gostará. Espera, confirmando o 3, hidráulico aqui, Kilo, aí. Alfa Kilo, parte 3, 1 Lima é a posição. É a primeira posição no parte 3 de casa, ok? Ah, ok, combinado então. Obrigado, gente. Salvador, boa noite, voo 098, tem informação Bravo, está na posição do portão 2, autorização Natal. 198, prepara a saída Cuca, transição Zipari, aguarda um minuto, Cuca. Cuca Zipari, aguarda um minuto. Solo Salvador, mande boa noite, eu vou 1170 na posição 1-0, vai informação Bravo, autorização Campina Grande. Voo 1170, informação Bravo, confere o número 2 para Copa, prepara a saída Cuca, transição Zipari. Cuca Zipari. Voo 1098, copia? 98, copia? Copia, 1098. Autorizado São Gonçalo, Natal, 370, é o nível autorizado, decola da 1-0 com primeira curva esquerda, na saída, UCA, transição Zipar. Depois do 1-0, a primeira aeronave que intercepta, após conforme, transponda em 5407, controle 120, decimal 8. 370 autorizado Natal, decola da 1-0 curva esquerda, Cuca, transição de para, perdulo 1-0, com 407 no transponder, 2-0, 8 ao controle, voo 1-0-9-8. 1-0-9-8, só confirmando o destino Sierra, Bravo, Sierra, Vulca. Sierra, Bravo, Sierra, Vulca. 1-0-9-8, cotejamento com essa, a porta para o sorte daqui, acionamento no 0-2. Reportarei 1-0-9-8. Voo 1170, copia? Afirmativo, na sua escolha, prossegue voo na 1170. Campina Grande autorizado 350, decolada 1-0 com a primeira curva esquerda na saída Cuca, transmissão Zipar. O peso 1-0 é a primeira aerovia após nenhuma e conforme rota. Transponder 5406, controle em 120, decimal 8. Autorizado 350 para a Pina Grande e a Aperzulu 1-0, Neuma, decola da pista 1-0 com curva à esquerda, Cuca, transição de par. O transponder 5406 e o controle 120, decimal 1. 1208 é o controle, confirma nível copiado? 1208, nível 350. O atendimento correto é a porta para um corpo chegar aqui no momento. E essa porta lá. 168, passou de direcionamento, posição 1. Autorizado, repassante. Autorizado, repassante. Controle Salva Azul, muito boa noite, seu burro 972, informação Bravo na Mari. Salva 72, boa noite, essa é a identificação, deixa eu ver. Ali para o meu 050, ajuste altímetro 0, 1, 3. Identificou, 10, 0, 5, 0, aqui 0, 3, gol 972. Se puder sair até vocês, vai direto de TAP, continuando. Estado, voa direto de TAP, gol 1972. E direto de TAP, 972. Autorizado, o time vai questionar a reportagem. Autorizado, reporta da portagem, gol 1970. Salvo, Salvador, gol 0098, portão 2, o time vai questionamento. Aguarda número 2 no seu tubo. Aguarda. Boa noite, 68 para o táxi, 60 a bordo, autonomia 2 horas e 9, Maceió. Totalmente para ouvir? Uno 60. Taxi é via Índia, ponto de fora, Torreano, noite, 95, altímetro 1013, bom voo. 0 no 3, que está com uma espera 1 no 8. Ou no 8, 8. Bom dia, gol 1-8-8, pronto. 8-6-8, correção livre, alinhar e decolapso no zero vento 070 graus, 019. Alinha decola, tá, 110, 110. Solo Salvador, gol 1170 com 175 a bordo. Autonomia de 401, alterna Maceió. Pronto, tá. Taxi via parte 1, Índia, ponto de espera, torre 1-8-195, altímetro 1013, bom voo. Muito obrigado, táxi autorizado via parte 1, Índia, com a espera 1295, gol 1170. Azul 4062, boa noite, acionei identificação, desça para o nível 050, via chegada, Mário para um ajuste ao altímetro 1013. Boa, 1972, está autorizado a final do procedimento LSX2, 10 do separador de montanhas, altímetro 1013, reporte estabilizado. Autorizado INS X-Ray, desta 2000 pés, 1013, reporte estabilizado, gol 972. Apucaracaju. Bom, no 868, boa noite, contato radar na decolagem, para ver a saída Puca, transição Caju para o nível de voo 230. Nível 230, Pucaracaju. Puca Jamaracaju, gol 1868. Oi, Salvador, muito boa noite, é o gol 1170, vai aproximar o taxi da Índia, ponto de esquerda da 1-0, pronto. 1170, livre alinhar e decolar, no zero vento, calmo. Autorizado alinhar e decolar, o gol 1170. É 6258, controle Salvador, boa noite, acima identificação dessa via chegada, Mari para o nível 060, ajuste de altímetro no 093. Via chegada pro 1170 decolador 52, chama controle em 120 decimal 8, bom voo. 1208, gol 1170, boa noite. Controle Salvador, muito boa noite, eu vou 1170 na Puca, transição Zipa. 1170, boa noite, contato radar na decolagem, desculpa, via saída pública, transição de pau para o mesmo de voo 370. 370, autorizado, gol 1170. Salvador, voo 9098 para o táxi com 53 a bordo, 2 horas e 42, alternando Fortaleza. Relacionamento para o ver? 53. Táxi é via Índia, ponto de espera 2198-958-2003, bom voo. Índia, ponto de espera 2195-9098, obrigado, mano. Salvador, boa noite, voo 1098, próximo ponto de espera do 10 Pro. Voo 1098, livraria em aire, colapso 10, vento 070 graus, 029. A linha decola 10, voo 1098. O 1868, chama agora o centro Recife, 126.85, Alberto 125.4. Azul 4062, está autorizada a final do procedimento de aliança de Recife, chama 0, busca para 2 ampéis, altimetro no 013, na parte estabilizada. Autorizado, pode estabilizar, 23. Estabilizado, gol 972. Gol 1972, chama agora a torre 118, decimal 9. 1-1-8-9-5, 972. Voo 1868, chama agora o centro Recife, 126-185, alterno 125-45. Eu peguei só a segunda, 12545, morri na primeira. 126-185. 685, obrigado, boa noite. 208, gol, gol. 208, gol, 098, obrigado. Controle Salvador, boa noite, gol no 098, decolou, Buca, passa 1400. Gol no 098, boa noite, contato radar na decolagem, do coronel, voo 370, via saída da Buca, transição de par. 370, Buca, de par, possibilidade de voar de par. 972, boa noite, livre pouso no 0, vento 020, 0 grau, 02, noite. Livre pouso, Golo 972. Canal 6258, desça para 3 no 10, altimetro no 013. 3 mil, 0, 1 no 3, canal 62.